Vigésimo volume da obra. A conjuntura animal-irracional fazia com que o animal racional procedesse quase igual ao irracional. Vejam que o animal vivia à procura do bem a vida inteira, mas nunca encontrou. Encontrou somente as multiplicações de ruínas sempre. Eis aí a razão do inferno da vida de todos, o inferno dos infernos, sem paz, sem sossego, o desequilíbrio total, desarmonia total. Hoje gosta, amanhã não gosta. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje está bom assim, amanhã não está. Fica o animal nesse desequilíbrio infernal, produzido pelo fluido magnético, pela energia magnética, causadora de todos esses males e outros mais. E daí, a causa de todo o desequilíbrio universal. Porque estavam ligados à força, à energia do fluido do animal. Então, quanto mais procuravam acertar, sempre desacertados. Daí, as multiplicações das confusões, dos desentendimentos, das brigas, das guerras, dos esfacelamentos e de todas as ruínas do animal racional. Por estarem ligados a essa conjuntura animal, o fluido elétrico e magnético, ou energia elétrica e magnética, que é a causa de todas as ruínas do animal racional. E daí, a multiplicação da inconsciência, da desumanidade, servindo o animal racional de joguete do fluido animal, o elétrico e o magnético, fazendo a pessoa ser dois em um só. E daí o desequilíbrio total da humanidade, a causa da multiplicação do sofrimento horroroso e pavoroso. Ligado a essas duas forças destruidoras, o ser humano, que é de origem boa, virou monstro e selvagem. E daí a multiplicação das monstruosidades, das atrocidades e das selvagerias, da desumanidade, das injustiças, da covardia. Afinal, um mundo de loucos, loucos com aparência de bons, vivendo como loucos, procedendo como loucos, e cometendo as maiores e absurdas loucuras. Tudo isso por estarem ligados aos fluidos monstros, aos fluidos do animal irracional, os fluidos elétrico e magnético. O animal racional, ligado a esses dois fluidos, fica idêntico aos irracionais, ou muito pior ainda do que o irracional, e dizendo: mas como é que o ser humano pode proceder assim, se somos de origem boa, de origem racional? Racional é puro, limpo e perfeito. A causa disto tudo era ignorarem o porquê que assim são. Ninguém sabia o porquê que assim era. Viviam sem saber o porquê que assim são nessas condições. Ignoravam a causa dos males. Não há efeito sem causa. Está aí a causa, o fluido animal, o fluido elétrico e magnético, o fluido do animal irracional. O fluido certo e verdadeiro do animal racional é o fluido de sua origem, o fluido racional, puro, limpo e perfeito. Então, agora conhecem perfeitamente. Por aí está a fase racional. Agora estão todos ligados à energia racional, à luz racional e desligados da energia do irracional, que é o fluido elétrico e magnético. E assim viviam sem saber por que viviam. Eram assim sem saber o porquê que eram assim. E hoje, sabendo por que todos assim são, e por que viviam dessa maneira, em contradição consigo mesmo, e uns contra os outros. E hoje, conhecedores do seu verdadeiro mundo de origem, ligados ao seu mundo de origem e tudo mudando como do preto para o branco, como da água para o vinho. Todos equilibrados racionalmente por estarem ligados ao seu verdadeiro natural, ao mundo racional. Todos dentro da luz racional e todos sendo orientados racionalmente, e não como irracional, quando estavam ligados às correntes destruidoras do animal irracional. Hoje, todos tomando conhecimento do porquê assim são e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são, e todos de volta ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, e que deu origem ao aparelho racional. Antes de serem aparelhos, eram animais racionais. E assim caminha agora o mundo para o verdadeiro paraíso racional, acabando todas as ruínas por não estarem mais ligados ao fluido dos irracionais, à energia dos irracionais. A energia do irracional é a energia elétrica e magnética. E assim, hoje, vejam o término do condão de amarguras, por terminar a fase de animal racional. A fase de animal racional é a fase do condão das amarguras das amarguras. Porque viviam todos amargurados, cansados de sofrer e penar, agonizando sempre. Como animais, viviam sem sossego, sem paz e sem saúde. Então, agora, chegou o término da odisseia da vida dos inconscientes, porque está aí a fase racional, a fase consciente, a fase que todos imploravam, que todos pensavam, que todos necessitavam. Todos precisavam da paz, da verdadeira paz, do amor e da fraternidade universal. Já não aguentavam o jugo da vida de animal. O jugo da vida de animal é um verdadeiro jugo. Como assim? Hoje bem, amanhã mal. Hoje cantando, amanhã chorando. Hoje satisfeito e amanhã insatisfeito. Assim é a vida do animal racional, a vida do desequilíbrio. Hoje, furioso e desanimado. Amanhã, alegre, satisfeito e esperançoso. Assim é a vida irregular do animal, a vida das paixões doentias, das aventuras sem cabimento, do desequilíbrio e dos tormentos. O pior é que não sabiam como podiam deixar de assim serem, não sabiam como deixar de serem assim. Quanto mais pensavam no melhor, mais tudo se multiplicava ao contrário. Hoje parece que está bom, amanhã está ruim. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje é tudo, amanhã não é nada. E assim viviam com essa vida de João Ninguém, por não saberem o porquê da vida. Então diziam: nós somos um João Ninguém, porque não temos direito à vida e não temos garantia da vida. Estamos vivos e, de repente, estamos mortos. E o pior é que não sabemos o porquê disto. Isto na fase de animal racional. Daí as agonias, o medo, o pavor de viver, aumentando assim os padecimentos e os sofrimentos de todos, fazendo-se de corajoso por fora e com medo por dentro. É a vida do animal. E agora, todos dentro da fase de recuperação, a fase racional, a fase divina, todos iluminados pela luz divina, que é a luz racional, e todos progredindo racionalmente, felizes e contentes, por conhecerem o seu verdadeiro Oriente, vivendo em contato com ele para sempre. O verdadeiro Oriente é o mundo racional. Então, hoje, todos enobrecidos racionalmente. Agora, o mundo entrou na fase do seu verdadeiro equilíbrio, a fase do verdadeiro natural do aparelho racional. Deixou de ser animal racional na fase de animal racional que terminou para ser, dentro da fase racional, aparelho racional. Então, agora, o mundo entrou no seu verdadeiro natural. Entrou na fase do seu equilíbrio, na fase do equilíbrio de todos, do bem de todos, da paz, da fraternidade, do amor, da união universalmente de tudo e de todos. E assim, o mundo chegando na sua fase final, porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Como todos de matéria têm princípio e têm fim. Como tudo de matéria tem princípio e tem fim. E assim, o mundo de matéria chegou no seu término, chegou no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E agora, todos no fim da meta da vida da matéria, entrando todos para a eternidade, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, de onde todos saíram e agora todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos de parabéns por estarem certos dos certos, todos orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tudo dando certo na vida de todos. Todos vivendo alegres, felizes e contentes por viverem orientados noite e dia em noite. Hoje, todos felizes, todos felicíssimos por terem a definição do seu ser e a definição de tudo que existe em suas mãos. Hoje, todos de volta ao seu estado natural de racional puro, limpo e perfeito no mundo racional, com o seu progresso de pureza e vivendo sob as grandezas do bem eterno. Então, o que todos procuravam há muito, o que todos imploravam há muito, o que todos necessitavam há muito, eis em mãos de todos, eis em suas mãos e em mãos de todos. Hoje, tudo é belo, tudo é bom, tudo é lindo por ser tudo racional. Hoje, iluminados pela luz racional, iluminados pela sua verdadeira luz, pelo seu verdadeiro natural de racional, de origem racional. E assim, hoje o cântico e a alegria é geral, porque tudo é uma coisa só. Tudo é racional. Racional é puro, limpo e perfeito. Hoje, todos dentro da fase racional, a fase consciente, deixaram de ser o que eram, inconscientes, na fase de animal. Hoje tudo é belo, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é dócil, tudo é maravilhoso, porque é racional. O Brasil é a terra abençoada pelo mundo racional. E por isso nasceu no Brasil o maior esplendor universal. Nasceu no Brasil o maior tesouro universal, a cultura racional. Hoje, todos em contato com seus irmãos do mundo racional e assim maravilhados por adquirirem a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, chorando de alegria, chorando de emoção e dizendo: é verdade, até que encontramos a nossa verdadeira direção. Agora vivemos felizes e contentes por tudo dar certo em nossas vidas, não havendo mais desacertos, por todos viverem orientados racionalmente. E assim, todos vivendo felizes e contentes por estarem ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, ligados aos eternos, ligados à eternidade. E assim, agora é que entenderam e compreenderam o objetivo certo da cultura racional: unir todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não são daí, como sabem. Foram apenas dar um passeio por livre e espontânea vontade. E por isso, por não serem daí, é que estão com essa vida provisória e sem saber o porquê dela. Hoje, já sabem perfeitamente o porquê assim ficaram. E agora todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Acabou-se a vida da matéria, porque a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Como tudo na matéria que existe, tem princípio e tem fim. Então, o mundo de matéria teve o seu princípio. Por isso, agora chegou o seu fim, como tudo que tem princípio na matéria tem fim. E assim, que beleza! Que grandeza! Chegou o término do mal. Chegou o término da vida do mal. A vida de ser material. Vejam quanta felicidade! A felicidade das felicidades. A felicidade verdadeira, racional. Muitos, no princípio, não entendiam e hoje estão entendendo perfeitamente. Muitos, no princípio, custaram a entender e hoje estão entendendo perfeitamente, claramente, o que é cultura racional. E assim, todos, enfim, racionalmente, marchando e vivendo alegremente, por todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e saber o porquê que estão aí, com essa vida de moribundos. Basta ser um ser de matéria para ser um moribundo. A matéria é de origem do mal, e por assim ser, é que todos são vítimas do mal, são vítimas dos males, são sofredores. Vejam a vida como se apresenta, como o nada. Hoje, o mundo é outro, por estar aí a fase racional. E você, que está aí lendo, que está com os livros nas mãos, você já é outro. O que você era e o que você é? Quanto você mudou? O quanto você modificou-se? Quem é você? E quem era você? Hoje, você diz para si mesmo, como eu estou mudado, como eu mudei, me sinto tão bem assim, o que eu era e o que eu sou. Fiz uma mudança sem sentir muito grande e vou mudar ainda muito mais no reler. No reler, a pessoa vai se desenvolvendo racionalmente. E quanto mais desenvolvido, mais mudado vai ficando. Ainda vais mudar muito mais quando ficares ligados de uma vez ao mundo racional. E aí, então, serás completamente mudado, porque estarás vivendo como racional. E vivendo como racional, viverás alegre, feliz e contente para o resto da vida. Porque não haverá mais choques, não haverá mais abalos. Não sentirás mais o que sentias quando estavas ligado ao elétrico e magnético. O elétrico e magnético são os causadores das dores, dos choques, dos sustos, dos desequilíbrios e de tudo, enfim. Então, uma vez desligados dessa parte, desses dois fluidos, que é o fluido do irracional, ficam com o corpo completamente imune a essas forças do mal e não sentem mais as influências do mal. Então aí, o prolongamento dos anos de vida, vivendo contentes e felizes por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aí é que vão viver maravilhosamente. Viver racionalmente, equilibrados racionalmente. Mas, para isso é preciso ler e reler. Quanto mais reler, melhor. Quanto mais relerem, mais se desenvolvem racionalmente. E assim, vejam o mundo da matéria, o mundo da lapidação. todos sendo lapidados até se imunizarem de uma vez. O belo mundo transformado em abrigo racional, por estar aí na Terra a fase racional. Então, todos abrigados pelo mundo racional, orientados pelo mundo racional, e todos vivendo do modo consciente, do modo racional, por todos possuírem a cultura racional. Com a cultura racional, tudo se multiplicando racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Então, a cultura racional é a cultura do mundo racional. E todos com a cultura racional são orientados pelo mundo racional. E daí, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo tudo quanto é de racional. A cultura do animal sempre foi uma cultura dos remendos, a cultura para remediar, até não poder mais. É a cultura dos remendos e das multiplicações dos mesmos. A vida, de um certo tempo para cá, afundou-se num oceano de amarguras. O que se vê é a reclamação por todos os lados. Todos reclamando por isso, por aquilo outro, por uma infinidade de coisas, todas elas diferentes. A vida afundou-se num oceano de amarguras, e a causa é a mudança da fase de animal racional para a fase racional. A mudança de fase é a causa disso tudo, desse descontrole, desse dilúvio de amarguras, desse dilúvio de descontentamento, desse dilúvio de desorientação. Então, ficaram todos assim, dessa maneira, sem ter com quem contar, sem ter aonde se agarrar, ficando todos como um barco perdido em alto oceano. Contar com o quê? Se agarrar com quem? Ficou o povo nessa descrença total, nessa incógnita vida, por não saber o porquê da vida, a causa da vida e a causa do sofrimento da vida. A causa é a mudança de fase que o povo desconhecia. É uma mudança natural da natureza. Findou-se uma fase que era a de animal racional e veio outra para substituir, que é a fase racional. Então, nessa mudança de fase, tinha que haver todo esse desequilíbrio, porque não há sofrimento sem causa. E a causa é esta. Vinham sendo amparados pela fase de animal racional. Vinham sendo amparados e protegidos por esta fase. Mas a fase findou-se e ficaram desamparados e desprotegidos da fase. Então, ficaram todos tontos. Como aí andam todos tontos, todos sem saber o que vão fazer, sem saber o que vai ser o dia de amanhã. E hoje, todos cientes do porquê desse dilúvio de descontentamento, desse dilúvio de desorientação. Hoje, estão sabendo que a causa é o fator natural e a mudança de uma fase para outra. Até que conhecessem a fase que veio substituir a que se acabou. Até que conhecessem, tinham mesmo que sofrer muito, penar muito, até conhecer a fase racional, para que então ficassem amparados pela fase, protegidos pela fase e orientados pela fase. A fase do animal racional já foi liquidada há muito, e os feitos também estão em liquidação, como aí está a liquidação do animal racional. Acontecendo coisas pavorosas, monstruosas, coisas que nunca houve. Tudo isso devido ao desequilíbrio do animal racional que está em liquidação. E assim, liquidação de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, surpreendidos de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, surpresas desagradáveis, surpresas monstruosas, surpresas criminosas. E assim, ninguém tem culpa de tudo isso, porque é o fator natural. É a mudança de uma fase para outra. Por não conhecerem, muitos julgam que é por causa disto, por causa daquilo, culpando muitas vezes quem não tem culpa. Tudo por desconhecerem a mudança de uma fase para outra, por desconhecerem a causa desse grande abalo universalmente, por ser uma coisa feita pela própria natureza. Agora está aí a fase de recuperação do animal racional, a fase racional, a fase consciente, a fase em que todos ficarão ligados ao mundo racional e recebendo do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todas as orientações precisas para o seu bem viver, para o seu equilíbrio racional. E por receberem todas as orientações precisas, tudo dando certo na vida de todos, evoluindo somente o bem, progredindo somente o bem de todos, e todos vivendo racionalmente por serem orientados pelo mundo racional, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, todos vivendo felizes e contentes o resto da vida. A Terra, a vida na Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional. Todos brilhando racionalmente e vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos vivendo conscientemente, porque a fase racional é a fase consciente, a fase positiva. E aí, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, todos em paz racionalmente e todos felizes e contentes. Então, com a persistência na leitura, no ler e reler, ler e reler, para se desenvolver racionalmente, nasce a vidência racional na pessoa. E a pessoa fica vendo o mundo racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo seus irmãos no mundo racional, seus irmãos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, conversando com eles, se entendendo com eles, dialogando, conversando com eles, se entendendo com eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles. Então aí, todos felizes e contentes na estrada certa, racionalmente. E assim, a fase racional é a última fase da vida da matéria, porque a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Tudo que tem princípio tem fim. E tudo muito naturalmente, sem ninguém sentir abalo de espécie alguma, porque tudo é natural, e o que é natural, ninguém sente. E assim, o mundo chegou na fase do seu término, tão naturalmente. A fase de animal racional era a fase confusa, a fase das confusões, a fase dos confusos, a fase do desequilíbrio, a fase inconsciente, a fase de lapidação. O animal racional sofria sem saber por quê, por estar sendo lapidado. Vejam que hoje todos sabem por que foram aí nascer dentro do fogo e serem cozidos aos poucos pelo fogo. Hoje todos sabem o porquê do fogo e o porquê viviam agonizando a vida inteira. Todos agonizando, todos agoniados na fase de animal racional, a fase de lapidação, para que o animal amadurecesse e, depois de maduro, apodrecesse. E assim, apodreceu tudo de uma maneira tal que ficaram descrentes de tudo, duvidando de tudo. Tudo que antes parecia ter valor está perdendo o valor por completo. E daí, todos ficando tontos, surgindo o desequilíbrio, o desrespeito, por chegarem ao ponto final da vida da matéria. Vivem todos à procura de novos rumos sem os encontrar. Daí os quebra-cabeças. Ninguém sabia o rumo a tomar. Ninguém sabia que rumo havia de tomar, porque tudo apodreceu. Ficaram descrentes de tudo, duvidando de tudo, não sabendo então que rumo iam tomar. Agora chegando o verdadeiro rumo, a cultura racional. A fase racional explicando, esclarecendo o porquê chegaram a esse ponto de descrença total, duvidando de tudo. Hoje a satisfação de todos é grandiosíssima por se encontrarem na cultura racional e dizendo: é verdade, parecia que o mundo estava perdido e que todos estavam perdidos. E, de repente, surge a cultura racional, do que, no princípio, duvidamos, julgando ser igual, melhor ou pior que as demais existentes no mundo. Porque quando a pessoa fica descrente de tudo, não quer saber de mais nada. E assim, no princípio, fizeram as suas dúvidas. Mas hoje estão vendo que perderam tempo. No entanto, tem razão porque tudo caiu de uma forma tal que o descrédito fez com que todos duvidassem de tudo e desacreditassem de tudo. Então, muitos fingindo crer, vieram crendo e descrendo, como quem diz: não encontramos outra coisa para nos engambelar, vamos ficando engambelados com isto mesmo, apesar de sabermos que nada disto funciona, porque tudo negou, tem negado e continua a negar. Tudo isto não passa de um engambelo para quem quer ficar engambelado com alguma coisa, com alguma coisa que distraia. E assim, muitos se distraindo, mas descrentes de tudo. Vejam ao ponto que chegaram, de descrença total, devido à multiplicação do sofrimento cada vez mais. O sofrimento fazendo com que todos fossem se desiludindo, e no fim de todos desiludidos, dizendo: o mundo é um mistério indesvendável. Ninguém nunca pôde desvendar o porquê do mundo, nem o porquê da natureza. Este mundo é um mundo misterioso. Vamos vivendo de acordo com a maré, para que se possa malmente viver, até que, um dia, chegue ao nosso conhecimento uma coisa diferente de tudo que existiu e que existe, que tenha base e lógica para que se possa admitir. O mundo, com a sua evolução, há de chegar ao dia da satisfação de todos. Assim, muitos fazendo seus comentários a respeito da vida sem garantias, da vida de sofrimento e dizendo: se sofremos é porque nada sabemos de real, porque se soubéssemos não sofríamos, se soubéssemos não seríamos sofredores. Parece que sabemos, mas o sofrimento prova que nada sabemos. Então, a sabedoria verdadeira ainda não é esta. Esta é uma sabedoria aparente, que parece ser sabedoria, mas aparências não são verdades. E por isso, o sofrimento está aí, provando que nada sabemos. Muitos, fazendo assim seus julgamentos e chegando à conclusão de dizerem: nós ainda estamos muito atrasados, e por estarmos atrasados, o sofrimento está aí noite e dia, provando o nosso atraso. Quer dizer que a vida verdadeira ainda não é esta. O saber verdadeiro ainda não é este. Tudo isto, todos esses comentários, é por estarmos na fase de animal racional. Mas chegará o dia em que tudo se justificará. A razão das coisas chegará e nós nos encontrando de uma forma diferente desta. Porque esta forma que vivemos é uma forma que ninguém se conforma. Ninguém se conforma de ser assim desta forma, sofredor e mortal. Sim, porque fizemos tudo para não sofrer e sempre sofrendo. Fizemos tudo para não morrer e sempre morrendo. Quer dizer tudo isto que a verdadeira vida não é esta. Nós estamos fora do nosso verdadeiro lugar, mas há de chegar o dia em que todos vão conhecer o seu verdadeiro lugar. E o dia chegou. Está aí o conhecimento da cultura racional, o conhecimento racional, a fase racional. Na fase de animal racional, os comentários sobre a vida eram de uma infinidade de formas, jeitos e maneiras, e ninguém se encontrava, porque não tinham base nem lógica. Viviam completamente num vazio de tudo, e por isso tudo era falho. Então, muitos diziam: enquanto houver falhas, há dúvidas. Enquanto houver dúvidas, estamos sofrendo. A dúvida é do sofredor. A dúvida é de quem não sabe. A dúvida é de quem aparenta que sabe, e por duvidarmos de tudo, está provado que nada sabemos. E assim, vivendo nesta fase de animal racional, nesses emaranhados de verdades aparentes, faziam com que, no fim, acabassem descrentes de tudo e dizendo: estou na mesma. Estudei tanto para ficar na mesma. Continuo aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. E assim, vivendo nesse sonho, com esse pesadelo infernal, sem saber o porquê da fase de animal racional, sem saber por que é um animal, sem saber o porquê foi feito assim. Então dizia: eu não sei por que fui feito assim, mortal, sofredor, imperfeito, cheio de defeitos. Eu não sei o porquê fui feito assim e muito menos as demais coisas. Ninguém sabe como foi feito nem por que foi feito assim. Então, outro diz: é verdade. Vivemos em um mundo e não sabemos o porquê dele, nem o porquê de nossa existência. Daí, duvidamos de tudo, descrentes de tudo. Estamos em busca da verdade das verdades, porque de verdades aparentes já estamos bem recheados. E por isso vivemos em um mundo sem saber o porquê dele, com esta vida sem garantia, sem saber o porquê desta vida. Agora, o triunfo da cultura racional, da cultura verdadeira do aparelho racional, que por ser de origem racional, é a cultura verdadeira, a cultura racional, a cultura do aparelho racional. Agora sim, é que chegaram no seu verdadeiro lugar, no lugar que há muito todos procuravam, no lugar que há muito todos sonhavam encontrar, o seu verdadeiro mundo de origem, que veio provar de onde se originaram assim, o porquê foram feitos assim e o porquê aí estão nessas condições. Então, agora sim, encontraram-se e estão todos ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos conscientes porque conhecem e sabem o porquê assim ficaram, o porquê assim viviam e vivem. Hoje, a definição completa dessa vida provisória, o porquê dessa vida provisória, a causa dessa vida provisória, o princípio dessa vida provisória e o fim dessa vida provisória. Hoje, todos cientes e conscientes da definição do seu verdadeiro ser. Agora, todos julgando tudo de uma forma só. Qual é a forma? É racional. Qual é a cultura? É racional. Qual é a vida verdadeira? é racional. Hoje, todos com a verdadeira fórmula da sua formação, da sua geração e criação. Hoje, todos com a bússola racional em mãos, indicando o porquê desse desnobrecimento racional, o porquê ficaram desnobrecidos dessa maneira. Apodrecidos, por serem de origem de matéria, desnobrecidos desse jeito e vencidos por ignorarem o seu verdadeiro estado, sem saberem de onde vieram, sem saberem para onde iam. Hoje, com a definição completa do seu ser e dizendo: é verdade, estamos ressuscitados. Éramos de origem aparentemente do nada e hoje ressuscitamos deste nada para o nosso verdadeiro tudo, por termos o conhecimento verdadeiro do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje temos a planta racional em nossas mãos. Aqui está ela, a cultura racional. Hoje sabemos e conhecemos o porquê deste desnobrecimento racional e porquê ficamos degenerados dentro desta deformação de animal racional. Hoje, são conhecedores da sua verdadeira origem de racional. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e a razão dessa deformação racional. Por ser racional deformado em animal, é que tudo é degeneração racional, porque tudo que se multiplica, diminui, enfraquece, degenera e desaparece. Então, degeneração racional. Hoje, o tabernáculo verdadeiro do mundo racional em suas mãos, para vos dizer de onde vieram, por que vieram, e para onde vão e como vão, de onde são, por que saíram de onde eram e como voltam agora para aquilo que eram. Eram o quê? Racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos emocionados com o tabernáculo do mundo racional em suas mãos, sentindo toda a grandeza angelical do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos emocionados com a cultura racional, com a verdade das verdades, sabendo por que chegaram a esse ponto de deformação racional e dizendo: é verdade, de racionais nos transformamos em animais, porque nos deformamos nesta categoria de bicho, pois o animal é um bicho. E não sabíamos o porquê ficamos assim. Por que éramos assim? O porquê chegamos a este ponto de não saber a causa de sermos assim, e muito menos a origem da causa, e daí por diante. Ficamos nesta categoria de moribundos, dentro de um mundo onde a qualificação certa e justa é de imundos. Imundos por sermos de matéria, e desta palavra, imundo. Então, mudaram e botaram o nome mundo, mas a palavra certa nunca foi essa, sempre foi imundo, por serem seres de matéria. E assim, viveram essa temporada toda nessa categoria desnobrecida de animal racional, vivendo como animais, vivendo mal e sofrendo as consequências do livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade que impera até hoje e que é a causa de todas as ruínas de todos. Vivendo igual ao animal irracional, porque o irracional nunca soube o porquê de sua existência, como o animal racional, nas mesmas condições, nunca soube o porquê de sua existência. Desta forma, a vida de um animal só pode ser uma vida como sempre foi, de multiplicação do mal. E por isso, o animal sempre multiplicou o mal por ser um animal. Eis a razão das ruínas existentes no mundo, liquidando o animal. O animal nunca soube o porquê é um animal, e por isso nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Nunca soube o porquê de sua existência. Nunca soube a causa de seu ser de animal. Então, o animal, por ser animal, sempre multiplicando o mal, sempre sofrendo por ser animal, porque o animal é inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, e por isso é negativo em tudo. Hoje, todos cientes e conhecedores da causa de serem assim, conhecendo a origem da causa e da origem, e o ser natural verdadeiro de racional puro, limpo e perfeito no mundo racional, com o seu progresso de pureza. Vejam que não podia ser de outra maneira. Tinham que ser mesmo seres sem condição alguma para conhecerem a origem do seu verdadeiro ser. E por isso, viviam aí, nesse encanto, incubados pelos mistérios, recheados de enigmas, e dizendo: a vida é esta mesma. Mas viviam em contradição sempre com tudo, porque ninguém nunca pôde se conformar com a vida que tem, porque a vida de animal é a vida de sofrimento, e ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém nunca se conformou com a morte. Entretanto, por serem inconscientes, diziam: a vida é esta mesma. E na mesma hora, se contradizendo, por não se conformarem de serem seres sofredores e mortais. Ninguém nunca se conformou com a morte. Ninguém nunca se conformou com o sofrimento nem com os tormentos da vida. Vejam que vida sem sal, que vida sem vida, por ser uma vida provisória. Que vida de multiplicações de nulidades, porque a própria vida já é nula, e por ser nula, não tem garantia. É uma vida sem coisa alguma que se aproveite, porque tudo se acaba. Porque tudo se acaba. Porque o valor do nada é nenhum, é nada. Vejam a vida do animal racional, uma vida triste por ser animal. Triste porque não sabiam por que eram animais. Triste porque não sabiam o porquê viviam mal. Uma vida triste. O mal em busca do bem aparente e sempre por encontrá-lo, e sofrendo sempre as consequências de mediocridade de animal. Como o animal podia encontrar o bem no mal? De jeito algum, de forma alguma. E por isso, até hoje todos à procura do bem verdadeiro e sempre por encontrá-lo. Vejam o animal, nessa fase de animal racional, como penava, como agonizava. Uma vida horrorosa, tenebrosa, a vida do animal. Viver sem saber por que está vivendo, por ser um animal. Viver fingindo a vida inteira, viver mentindo a vida inteira, enganando a si mesmo. E por viver hipocritamente dessa maneira, é que o sofrimento sempre se multiplicou.